Portal do Arrocha. Aí, tá vendo? Vacinou. Agora toma aqui o lenço. Assim. Foi pior contar de cigarro que alguém pisou. De maldade não se contentou. Esmagou, esmagou, esmagou com raiva. Procurando entender o que foi que eu te fiz. De repente, do nada, você não me quis mais. Levou embora minha paz. E agora fica me ligando privado. Depois que levou como do namorado. Arcando os seus pecados. Eu tô aqui dando risada. Olhando teu sofrimento bem feito. Por mim você chora, toma. Tá aqui o lenço, você judiou de mim. Pior que um cão sarnento, chora, vai se afoga aí. Toma, tá aqui o lenço, tô aqui dando risada. Olhando teu sofrimento bem feito, por mim você chora. Toma, tá aqui o lenço, você judiou de mim. Pior que um cão sarnento, chora, vai se afoga aí. Toma, tá aqui o lenço. De maldade não se contentou. Esmagou, esmagou, esmagou com raiva. Procurando entender o que foi que eu te fiz. De repente, do nada você não me quis mais. Levou embora minha paz. E agora fica me ligando privado. Depois que levou como do namorado. Arcando os seus pecados. Eu tô aqui dando risada. Olhando teu sofrimento. Chora, vá. Que um lenço, você judiou de mim. Pior que um cão sarnento, chora, vai se afoga aí. Toma, tá aqui um lenço. Tô aqui dando risada, olhando teu sofrimento bem feito. Por mim você chora, toma. Você judiou de mim. Pior que um cão sarnento, chora, vai se afoga aí. Toma, tá aqui um lenço.